Sim, queremos Vila Franca da Beira de novo a freguesia autónoma. A Assembleia da República ainda está a tempo de nos fazer justiça. Como é sabido, em dois momentos principais diferentes, mas também convergentes, primeiro em setembro de 2022 e a seguir em dezembro de 2023, os eleitos nos principais órgãos autárquicos do nosso município e também na União de Freguesias de Erval e Vila Franca da Beira aprovaram e reforçaram a proposta de desagregação de Vila Franca da Beira para esta voltar a ser freguesia autónoma. Portanto, no nosso município fizemos bem, a tempo e horas e em pleno consenso democrático, aquilo que poderemos chamar de trabalhos de casa nesta matéria. Foram atos de um amplo e solidário reconhecimento da justa pretensão dos órgãos autárquicos da atual União de Freguesias de Erval e Vila Franca da Beira e que por sua vez corresponderam à vontade da população e que Câmara e Assembleia Municipal também reconheceram por unanimidade dos eleitos pelas várias forças político-partidárias que esses eleitos aqui representam. Da nossa parte, e sem dúvida que da parte da larga maioria dos vilafranquenses, sempre reconhecemos e agradecemos uma tal manifestação de solidariedade ativa. Aqui renovo esses agradecimentos. Porém, e para desagradável surpresa, esta proposta de desagregação acaba de ser chumbada pela maioria dos deputados, primeiro do correspondente Grupo de Trabalho das Freguesias, no âmbito da Comissão de Poder Local e Coesão Territorial e depois a nível desta mesma Comissão. Estranha e injusta decisão, consideramos nós. E se assim se consumar, a proposta da nossa desagregação, aliás, a única proposta de desagregação aprovada pelo nosso município, nem sequer subirá a plenário da Assembleia da República, o qual, dizem-nos, terá lugar em meados de janeiro próximo. É já para amanhã. É possível e é justo fazer reverter esta primeira decisão a nível da Assembleia da República. Assim, aqui vimos hoje, a esta sessão da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, apelar para todos os eleitos municipais e para os partidos políticos que representam, com o objetivo de que aceitem intervir rapidamente no âmbito das respectivas funções e competências, tendo em vista uma reavaliação favorável da Assembleia da República quanto à desagregação da freguesia de Vila Franca da Beira no quadro da atual União de Freguesias de Erval e Vila Franca da Beira. Isto a tempo da nossa proposta de desagregação poder subir a votação final no plenário da Assembleia da República em meados de janeiro próximo. Permitam-me que volte a frisar que a proposta em causa foi elaborada, reforçada e aprovada em unanimidade dos eleitos no nosso município, condição essa que, por si só, deveria ser suficiente para lhe assegurar a aprovação final da Assembleia da República. Até porque, estamos certos, não incorremos em quaisquer falhas processuais ou legais flagrantes. Neste âmbito, não dá para entender a justificação aduzida para o chumbo e que consta no correspondente relatório do Grupo de Trabalho das Freguesias, páginas 22 e 35, justificação segundo a qual o chumbo da nossa proposta é baseado em alegadas alterações dos limites geográficos e do número de freguesias a envolver, sendo em conta o existente à data da agregação em 2013. É que, de facto, nada disso acontece na nossa proposta, o que também deverá constituir uma das bases da nossa desejável tentativa em fazer reverter uma tal decisão. É, pois, nessa convicção que, se houver vontade política por parte dos partidos eleitos envolvidos, é possível reverter esta decisão injusta que a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial acaba de tomar, por forma que a nossa proposta de desagregação seja considerada favoravelmente e levada a plenário da Assembleia da República para a votação final. Em síntese, Apelo para o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e para o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, no sentido de que, em tempo útil, junto da Assembleia da República e, em especial, junto da Comissão de Poder Local e Coesão Territorial, reiterem concordância e vontade de aprovação da nossa proposta de desagregação da União de Freguesias Gerdau e Vila Franca da Beira, uma proposta, afinal, aprovada por unanimidade na Câmara e nesta Assembleia Municipal.